sujeito meio romântico, meio de canto, espiando seu encanto e me deslumbrando. Maluco treme na base, cadê a coragem de demonstrar habilidade, chega de verdade. Sujeito meio romântico, meio de canto, espiando seu encanto e me deslumbrando. Maluco treme na base, cadê a coragem de demonstrar habilidade, chega de verdade. Incondicional, verdadeiro, meio sem palavras, infinitamente quero bem da pessoa amada. Olhares, dizeres, prazeres, surpresa, choros e velas, sentimento intenso, amor restrito só pra ela, coração que dá ritmo, a vida descoordenada, emoção que se explica quando o amor se encaixa. A coisa mais linda do mundo até parece sonho. Às vezes quem crê no amor é visto como louco e dá de louco. Quem acredita em ouro de tolo e dá de tolo. Quem não tem amor pra dar pros outros, suei frio, tive arrepio, fiquei inexplicável, erupção, tipo vulcão, insolucionável, desajeitado, desagradável, bem maior que sou. Detalhista, atencioso, tudo por amor. Reivindico que seja recíproco, pra que seja um só. Amor não correspondido é tristeza de dar dó. Perna bamba, quando se diz que ama. Perna bamba, com coração em chamas. Perna bamba, à primeira vista se encanta. Mas eu vou colar na confiança. Sujeito meio romântico, meio de canto, espiando seu encanto e me deslumbrando. Maluco treme na base, cadê a coragem de demonstrar habilidade, chega de verdade. Sujeito meio romântico, meio de canto, espiando seu encanto e me deslumbrando. Maluco treme na base, cadê a coragem de demonstrar habilidade, chega de verdade. Borboletas de estômago, com medo de tudo, me sinto mais valente do mundo pra qualquer assunto. Você não sabe quem eu sou, mas em breve eu vou contar. Querer é poder, te quero bem e um bom lugar. Tenho Deus no céu, espero seu amor na terra. Amor que é você, fruto de uma espera. Quando me lembro, o sorriso vai de orelha a orelha. Quando te desejo, tenho certeza do que represento. Nada, o tudo, o resto do mundo, meus absurdos, governo sem juros, a perca de escudo, é isso pra mim. Sendo egoísta, individualista, isso não é o fim. Justo, rústico, bruto, tô esperando sim. Timidez ruim, dificulta a nossa união. Embriaguez, tim, tim, sua beldade no meu coração, mas o que é verdadeiro sempre vai quebrando barreiras. Não é brincadeira, te preciso pra minha vida inteira. Perna bamba, quando se diz que ama. Perna bamba, com coração em chamas. Perna bamba, à primeira vista se encanta, mas eu vou colar na confiança. Sujeito meio romântico, meio de canto, espiando seu encanto e me deslumbrando. Maluco treme na base, cadê a coragem de demonstrar habilidade, chega de verdade. Sujeito meio romântico, meio de canto, espiando seu encanto e me deslumbrando. Maluco treme na base, cadê a coragem de demonstrar habilidade, chega de verdade. Chega de verdade.